Na tarde de domingo, na BR-163, em Capanema, policiais rodoviários federais de Planalto prenderam um homem de 34 anos, suspeito de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O indivíduo estava em um ônibus interestadual que saiu de Foz do Iguaçu rumo a Porto Alegre. Durante revista às bagagens, os agentes encontraram uma submetralhadora 9mm com dois carregadores. Embaixo do banco do passageiro, os PRFs encontraram quatro tabletes de crack pesando aproximadamente 4 quilos. A arma de fabricação estrangeira possui calibre de uso restrito das Forças Armadas. O passageiro informou que adquiriu o material em Foz do Iguaçu com um jovem paraguaio que teria cobrado R$ 55 mil pela encomenda. Informou ainda que utilizaria a arma para sua defesa pessoal. Revenderia o entorpecente na região metropolitana da capital gaúcha. As penas somadas podem chegar a 21 anos de reclusão. O preso e a droga foram encaminhados à Polícia Judiciária de Capanema para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.